homem encontrar graça na mulher que o Senhor deu. Que o amor brote em seus laços e que nunca se perca o temor. Se um dia a dor se instalar e o coração se desvendar, lembrem-se do que é sagrado. A aliança não pode quebrar. Ó Senhor, nosso Deus, ensina-nos a amar, que em cada gesto e cada olhar possamos te adorar, lembrando o que fizeste no Egito, nos livrando em cada passo, em cada ato, teu povo. A seara colher e o pobre a esperar sua vez, que não nos falte a justiça, que a bondade nunca se desfez, o órfão e a viúva esperança em nosso coração, aliança, que o que é nosso generosamente seja sempre a nossa herança. Ó Senhor, te adorar, lembrando o que fizeste no Egito, nos livrando em cada passo e em cada ato, teu povo sempre amando. E ao olharmos para o passado, que a memória seja a luz, povo que é restaurado pela graça que nos seduz. Não oprimiremos o necessitado, que a justiça seja nossa voz na dor e na alegria. Somos todos teus, ó Deus, somos teus.